Ocorrência, né, 63, tem para o táxi, tá com 4 horas, ao pé na Guarulhos, com 171 a bordo. C171 a bordo? 161. Uno 161 ou 61? Uno 161, 161, até na Galeão. Ah, afirmativo. Cena 6315, táxi autorizado Bepate 1, Índia Alfa, ponte espera Tono 0, chama a torre. 118612, Celestinha, Tono 0, 02. 02 altímetros, ponte espera 186. E aí? É o no 0 no 2, altímetros. No 0 no 2. Voador, o tempo 03, tente, papá. Olimpo 03, voo local está autorizado, 140, via Golf 677, decola da 10, primeira curva esquerda na Conde, controle 11935, aciona 0264. Está autorizado, voo local 140, Golf 677, curva esquerda, seja Conde, 0935, controle, aciona 0264. Se possível, alterar 140 para... 2-0. Nível 2-2-0. Tô ciente, vai guardar coordenação com o centro Recife. Tem livre acionamento, chama pro táxi. Livre acionamento, chamada pro táxi. Aguardando coordenação gráfica. Uno 44 saída Momo Alfa Frote, 3144. 3144 Momo Frote. Momo Alfa, após Alfa Frote. Momo Alfa Frote, 3144. Nome, chama o centro Recife em 1288, alterna 1260. 1288, 1260, boa tarde. Salvador, boa tarde, é o Círculo Papão do Rio Lima, na regressa. 5 condições visuais e falo ingressando no corredor. Confirmando, senhor, é para informar no intervalo? Afirmativo. 03, está na escuta? Afirmativo, na escuta. O Olimpo 03 está autorizado para Maceió, vai sair inicialmente no nível 210. No retorno, o senhor vai voltar no nível 200. Afirmativo, saindo no 210 e retornando no 200. Gente, a saída agora vai ser Puca após Jamo e o corrigindo, o transponder é 5143. Transponder 5143, saída Puca, transponder. Jamo, Juliette Alfa, mais alto. Negativo, mantém perfil de saída. Afirmativo, deve ser transacionado? Tá, vai acionar. Gente, então tá. Ingresso pelo corredor Interlagos, vou na proa de Paripe, mantém inicialmente mil pés. Paulo Salvador, Xané 6213, autorização Galeão. Oi? Boa tarde, Oxa, né? 6213, autorização, Galeão. 6213, já copiou pro Galeão? Outra senhora, desculpe, eu cheguei na cabine agora, desculpe, obrigado. Informação papá, 648, desça via chegada Mari para 2000 pés, ajuste no 012. Via chegada Mari para 2000, 012, possibilidade de voar Duna ou TAM 3154? Negativo, mantém o perfil de chegada. Até a 3154. TAM 3144, chame o centro Recife, frequência 12685, alterna 125, decimal 45. Qual que é a prova que você tá mantendo? 3144. Tá passando o alvo, agora tá voando o trote. Por que, senhor? Tá passando o alvo? O alvo ficaria mais à frente. Não, a gente faz a curva um pouquinho antes, porque é um avião a jato. A gente tá 300, 400 km por hora. 400 nós. Comandante, isso aí nem se fosse flyby, flyover, até aceitava essa justificativa, mas aí não justifica não. Só tá bem fora do ponto que eu deveria entregar ao centro Recife. Chama aquele centro em 2685, alterno 2545. Não, mas aqui a programação do computador é isso mesmo. 6 milhas a gente passou de alvo. É, mas o alvo é notificação compulsória, você tem que passar pela programação em cima de alvo. Tá já, então, obrigado. É, o controle Salvador escreveu uma carta para Rony ou Alain para reprogramar os FMGs. É, aí não é comigo, né, comandante? Deve ser com a própria companhia. É o campo à vista. Vai, já travado já o 4116. 4116, chame a torre no 8 decimal meio, bom pouso. Obrigado, senhor. 186. Passar o meu Lima ingressando no Interlagos. Sente na prova da rotatória, Lima. Rotatória, Lima. Azul 4116, boa tarde, tem autorizado o pouso pista no 0, vento no 70 graus, 089, ajuste no 012. 1012, livre pouso pista no 0, 4116. Papai Romeu Lima, chame a torre, 186. 186, graças, senhor, até já. Romeu Lima. Salvador, esse é o Triplo Papai Romeu Lima, no, através do pedágio, já desloca o campo. Triplo Papai Romeu Lima, dá prazer, tinha autorizado prosseguir direto para a final da pista no 7, para daí prosseguir para o pátio. Vento no 60 graus, 109, ajuste no 02. Triplo Papai Romeu Lima. Autorizado direto o final da 17, o Papai Romeu Lima. Romeu, por portão, concessão no 1500 pés. Visão 54, autorizado de LS, ajuste no 012, informe estabilizado. 312, reportado estabilizado, botar 3154. Azul 41 no 6 no solo aos 40, livrar direito no 212 para 9. 219 a livrar, bom dia. O Triplo Papai Romeu Lima, dá pra gente, pode prosseguir direto pro pátio. Quer ir direto para o pátio, reporte solo controlado, vento 180 com 08. Autorizado direto pro pátio da baixa, vai reportar no solo controlado, Romeu Lima. O local está autorizado no 1000 pés, decola da pista 17, primeira curva direita, corredor até, controle 11935, transponder 01171. 316, chame o centro, 1251, 13325. Chamou 6315. 6315, desculpe, 125, decimal 1, 13325, são as frequências do centro. 251-3325. 3325. Azul 41 no meia, Lebron. Azul 41 no meia, Alfa Juliette pro 08. Alfa Juliette pro 08, Azul 4 no meia. O atendimento é parte pelo parque de 29 Alfa. Controle Salvador, meu Patango passou agora no Carreiro de Paripe, ingressando em Interlagos na prova rotatória. Gente, Romeu Papatango, torre 186. O Patango chamará a torre 186. Torre Salvador, que é Papatango, Romeu Papatango, na prova rotatória visual com o campo. Romeu Papatango, reporte final de 3 milhas, cabeceiro no 7. Reportará na final de 3 milhas, cabeceiro no 7, Romeu Papatango. Lima já no solo controlado, senhor. estabilizado. Confirma, tá 3154? Não, voo no 648. Voo no 648, mas escuta. Autorizado LS, ajuste no 02, informe estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado com ajuste no 02, voo no 648. 3154, complete a aproximação, chame a torre 118, decimal 6. 18,6 agora, tá 3154, obrigado. Controle Salvador, cordial, boa tarde. Eu Xanero, 6326, com informação papá. 6326, cordial, boa tarde. Desça via chegada Ponfe para 2000 pés, ajuste 1012, informe localizador. Confirme para desce via com 1012, 6326, reporta o localizador. Afirmativo. Autorizado, táxi, ponte peligrosa. Salvador, boa tarde, tá passando o Serra Tango. Da 17, visual com sinal do Airbus na 10, já em voo reduzido para não interferir no tráfego. Ok, gente, informarei eixo da pista no 7 livre. O vento é de 170, no 60 graus, por 8 nós. Ciente, vai ficar na guarda autorização para o pouso. Romeu, boa tarde. Serra Tango, decolou de Serra Novembro, Juliette Delta, mantendo a proa magnética 235, passando agora 0, nível 075, em ascensão para o 145, para estacionamento, prosseguir instrumento. Solicita para o presente, para onde Arubi, o ex Serra Tango. Transporte de Serra. Hotel, no hotel chama a torre, 1 noite, meia dúzia para cruzamento. Autorizado até o hotel, no hotel chama a torre, 118, meia dúzia para cruzamento. Foi. Romeu Oscar, Morro de São Paulo, copia? Autorizado Morro de São Paulo, no meu pé, decola da pista 17, primeira curva direita. Corredor axé, controle 1995, transponder 0153. 21-19. Direita 219, tá 3154. Só princípio do plano para o 14. Solicita o nível da presença, o nível 200. O Serra Tango. O Serra Tango é o mais uniforme 2. Pode passar as informações do plano? 26. Fala Salvador. Boa tarde, o tá 3154, Livron. 3154, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 3154. Opa, passando mais, papapá. Papatango, Mike, papapá, qual o pátio? Só pra confirmar, tem que ser a só pra confirmar, pode manter o mesmo plano, que eu vou chamar pra daqui 10 a 15 minutos, ok? Assim, a sua ADLA foi pra Azul no 745, em tempo ainda. Ótimo, chamaria. Chama a senhora ou chama a torre direto pra chamar? Chama o solo. Obrigado. Catão. Ah, muito grato. Solo Xanã 6213, pushback acionamento, posição 3. Xanã 6213-03, está autorizado, chama táxi. Chamar a táxi, 6213. Autorizado, gol no 648. 648, torre no 186. Foi 726, gol no 648. Alfa Romeo Bravo, controle. Ingresso. Ok, autorizado, ingresso, aposta alinhado, pronto para decolagem. Alfa Romeo Bravo. Tango no solo aos 49, autorizado, backtrack, aposta pista ali. Salvador, voo no 648, estabilizado, final LNS, pistão na 0, trem baixo e travado. Voo no 648, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, número 1 para pouso, vento 170 graus, 08 nós. Aguardando pista livre, voo no 648. Salvador, Olimpo 03 para o cruzamento. Autorizado o cruzamento da pista no 028, imediato, vento no, confirmando, reporte pista livre. Autorizado o cruzamento imediato, Olimpo 03. O portão 7 para pushback de acionamento. 07 está autorizado, São União 142, chama ataque. Autorizado, vai chamar ataque, São União 142. Bom, recebo informação, se transponde a frequência livre. Olimpo 03, sente que livrou a pista, prossiga seu táxi ingressando no pátio 3 e mantendo a posição, aguardando para o ingresso no, na táxi Juliette. É, Olimpo 03 vai prosseguir o táxi via Alfa e depois pátio 3 para ingresso Juliette. Então, táxi via Kilo, ok? Via Kilo, pátio 3 e mantém a posição, aguardando para o ingresso no pátio principal. Táxi via Kilo. Entro em 1-2. Atenção, em 1-2-8, décima 8, alterna 1-2-6-0. 2-8-8-1-2-6-0, isso que o Serra Tango, boa tarde. Pouso, vento no 50 graus, 08 nós. Autorizando pouso para gol no 648. Guarda para decolagem, da lateral. Quilo Romeo Oscar, mantenha a posição, aguarde para ingresso na pista no 7, Quilo Romeo Oscar. Olimpo 03, tiver passado um pouquinho daquilo, se desejar, pode prosseguir o táxi em frente e depois a gente faz o giro ali próximo da Taxiway Juliette, aí para prosseguir via Pátio e Índia. O 03 já está se acertando, se preferir, vai pelo aquilo. Fica a critério, ok? A critério. Obrigado. Prosseguir na Alfa, o 03. Gente. Salvador, o Xenero 6213 para o táxi, 113, 4 horas alterna Guarulhos. Obrigado, decolagem, após o táxi 737 da Gol, sistema federal. Comando 648, solo 53, ao livrar direito no 21, décimo 9. Livrando direito, solo India November Alpha, decolado ao 53, controle 19, decimal 8. Corrijo 19, decimal 35. Liberado para coordenação na 19, decimal 35, India November Alpha. Positivo. Salvador Ground, Tango Mike, papapá, request entry de Sarabu, front office, aero Starlander. Stand by. Ok. Salvador, muito boa tarde, o Papá Romeu Índia, November Alpha, decolado 17, ingressando no corredor Axé. Gente, November Alpha, ingresso no corredor Axé, informa passando através do farol da barra. Forma passando através do farol da barra, Índia, November Alpha. São Paulo, flight level 43. Descendo aí, 17. First, the right, dial departure. Veneda, direct bridge, and I'm going to Zulu 16, direct from Hotel Zulu. The takeoff 11935, takeoff 5073. Cruzada alinhada e decolar, pista 10, vento 160 graus, 10 bus. Aí decola 10, chama 6213. People on board. 7, vento 160 graus, 10 bus, clandestino. Start up, call now tower. Start up and take off, call now tower 118.6. 118.6. Alô, Salvador 6142, da Oceano é para o táxi PB 8484, alterna Natal com 3 horas e 50. Qual alternado? É, Natal, senhor. Táxi autorizado via Pátio, de Alfa, ponto de espera, chame Torre 186. Ok, táxi autorizado via Pátio, de Alfa, ponto de espera, Torre 186, obrigado. Meu Asca decolado ao 55, controle 19, decimal 35, por favor. 935, grato, meu Asca. Eu vejo logo, vou na 643, mantendo a sua Juliette. Pode passar a Juliette do Chanero, senhor ingresso via Juliette, portão 02. Pode passar aqui no mesmo ingresso via Juliette para o 02, voo no 642. Olimpo 03, mantém um ponto de espera, aguarde para a decolagem. Mantendo ponto de espera, Olimpo 03. Olimpo 02.500, direto morro. Direto morro de São Paulo, 2.510 km, grato. Azul 4413, comando aí, 0228, para Botatuba.